Galo, tipo assim, eu sou muito mala. Vai encarar? Eu faço armadilha para sapos. Cleverson, é você? Sim, mas pode me chamar de o maior matador de sapos da história de Birigui. Eu e a Laika, minha mestiça de policiais Lassie, já capturamos um sapo de 4 metros. 4 metros só os dedão do bicho. Não era um sapo, né? O bicho era um dragão. Sapão pulava aqui do Brasil, caía na África, danado. Sair para uma caçada com a Laika é uma grande moleza, sã? Essa meio sangue Lassie com descendência capa preta já derrubou o King Kong só com uma latida. Ô, Laika! Para de fugir dos pernilongos! Ei, poxa! Ah, tá. Tipo assim, normal. É, você é mó 10, carinha. Acho que eu te vi na TV. Você e a Laika não fizeram aquele filme, A Revanche do Basquete? A Revolta dos Sapos Sanguinolentos? Sei lá, tipo assim, algumas coisas assim. Não, não. Não no caso, Valesca. Talvez a história do sapo tenha sido apenas uma sequência de frases preparadas, hã? Mas ainda assim, Valesca, como você mesma diz, tipo assim... Você me acha maneiro? Ai, que meiguésimo! Eu acho todo mundo maneiro, carinha. Não implico com ninguém, só que todo mundo implica comigo. Porque eu sou muito mala. Meu, chega eu nos lugares de brilhantina, botinha, falando tipo assim a cada 3 palavras e se achando super hiper pirada, o pessoal não aguenta, cara. Sei lá, que mais, tipo assim, que mais? É, às vezes o pessoal pode ter uma certa razão. Mas, Valesca, a modernidade me pegou de jeito, hã? Eu falo gírias iradas, hutarere, e expressões chegadas, certo, mano? E como diz a patota, tipo assim, uhu, é animal. Que tal um caju amigo da onça no Pula Brejos American Snooker Bar? O lugar é longe, mas tem 4 motel no caminho. Pro caso de nós cansar, né? Ah! Do jeito que é pato, eu já vou de roupão, viu? Intimação? Ah, tá. Só um pouquinho. Sheila? Ai, amiga. Tipo assim, ele vai me mostrar uma surpresa e diz que é uma coisa cabeça.